Passos no escuro, eles podem me levar a lugares que eu nem sei se eu posso te encontrar. Passos no escuro, meu amigo, ou solidão.